maneira particular. Do sertão, de sertão mineiro, dá vontade de nós ficar. Só de prosa falando é errado, pro Pasquale nos conhecer. Acorrege, mas não chateia, deixa a gente se